Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. Já a seguir, não perca. O que podem os engenheiros de hoje aprender com os navegadores portugueses que dobraram o Cabo Bujador no século XV? Nesta emissão, também vamos falar de agricultura no Alentejo. Acúrcio das Neves é o personagem da ciência, vulto da história científica em Portugal, que vamos conhecer em pormenor. Fique por aí, porque está a começar mais um Ciência em Sintonia. A agricultura dá o mote para o início desta emissão. Nos próximos minutos, a conversa vai ser sobre desenvolvimento agrícola, produtividade e características dos nossos solos. Vamos começar com um trabalho feito na Universidade de Évora, no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas. Trata-se de algo que aumenta a produtividade do solo, mas não só. Aliás, o trabalho da Academia Alentejana tem já tido vários prémios internacionais que distinguem o trabalho feito na promoção da agricultura de conservação. Mário de Carvalho é um professor coordenador da equipa que ao longo de mais de 20 anos se tem empenhado nesta investigação, nos desenvolvimentos tecnológicos e na divulgação desta nova forma de fazer agricultura. Dizem os especialistas que este sistema da agricultura de conservação constitui provavelmente a maior transformação que se verifica neste campo, na agricultura mundial, neste século XXI. É um conceito que procura e concretiza a conciliação entre a conservação do ambiente, solo, água e atmosfera e a economia das explorações agrícolas. Mas o melhor mesmo é escutar o próprio professor Mário Carvalho sobre o micorriza, um fenómeno de associação entre certos fungos no solo e as raízes das plantas. O efeito benéfico mais evidente é o aumento do crescimento das plantas, graças à absorção de nutrientes que se torna mais rica. Mas não só, a micorrização desempenha um papel importante na sobrevivência e no crescimento dos vegetais nos trópicos, onde os solos são menos férteis. Há já quem comece a tirar partido desta nova técnica. O melhor mesmo é deixar Mário Carvalho, do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, explicar como é que tudo isto funciona. A micorriza é uma associação mutualista que se estabelece entre fungos do solo, fungos micorrízicos e plantas. É uma associação que existe há milhões de anos e pode desempenhar papéis variados em benefício do crescimento das plantas, que vão desde a aquisição de nutrientes e bioproteção das plantas contra stresses vários, desde stresses abióticos, stress hídrico, stress químico, excesso de metais pesados ou de sais, e também de stresses abióticos. Portanto, doenças que atacam as plantas, principalmente pelo solo, sejam fungos, sejam nematos, sejam bactérias, podem também ser controladas através desta associação. Portanto, a planta beneficia da presença do fungo nestes diferentes aspectos, o fungo beneficia da planta na medida em que a energia para a sua vida vem da fotossíntese das plantas. Porquê estudar esta matéria? De onde é que veio o interesse? Bem, porque a agricultura mundial no seu conjunto, enfrenta problemas gravíssimos. Por um lado, é reconhecida a necessidade do mundo aumentar e muito a sua produção de alimentos, mas os solos disponíveis para esse aumento da produção agrícola são solos marginais, porque os bons solos agrícolas estão ocupados, já foram há muito ocupados pelo homem. Nos solos marginais, nós começamos a ter limitações graves ao crescimento das plantas e por isso mesmo é que eles até agora não foram utilizados. E, portanto, a sua exploração do ponto de vista económico obriga a uma forma muito mais inteligente de fazer agricultura do que aquela que temos feito até agora, que é à custa da incorporação de fatores. Portanto, a utilização destas simbioses ou o seu aproveitamento é fundamental se queremos viabilizar a produção agrícola nesses solos. Isto também tem muito a ver com Portugal, porque Portugal tem cerca de 85% de solos pouco férteis, ácidos, onde, portanto, os problemas dos estresses abióticos, nomeadamente os problemas da toxicidade de alumínio, de manganês e da deficiência de nutrientes vários como o fósforo, estão sempre presentes. E o fósforo é também uma preocupação mundial, porque as fontes conhecidas de fósforo são escassas, e, portanto, prevê-se que, num futuro relativamente próximo, haja uma competição muito severa pela utilização de fósforo entre as diferentes agriculturas mundiais. E uma das coisas que as micorrizas permitem é precisamente melhorar a absorção de fósforo em solos que são pobres em fósforo. E, portanto, tudo isso nos fez pensar nesta solução e desenvolver esta investigação. A potencialidade das micorrizas está mais que reconhecida, mas há alguns impasses ainda para a aplicação. A produção deste inóculo, ou fungo benéfico para as plantas, é muito caro. Depois, o papel como bioprotetor demora demasiado tempo a fazer efeito. E, finalmente, a diversidade de inóculos é imensa e há uma carência na sua própria catalogação. Existe um desconhecimento profundo. Face a estes problemas, perguntou-se a Mário Carvalho como é que surgiu este projeto. Todas as novas ideias surgem do quê? Surgem da combinação de outras ideias. E foi o encontro. Eu, pessoalmente, sou agrónomo e trabalhei toda a minha vida na parte da não mobilização do solo. E quando, de repente, tive a responsabilidade de coorientar uma tese de doutoramento na área das micorrizas, recebi a informação de que quando a colonização de uma planta partia de um micélio já estabelecido no solo e ligado a outra planta, todo este processo se acelerava muito. Sendo eu um agrónomo da área da mobilização do solo, fez-se imediatamente luz na minha cabeça o que é que era preciso fazer. Era preciso desenvolver estratégias que me permitissem iniciar a colonização da planta que eu quero defender a partir do micélio que já estava presente no solo, e isto é tudo muito realizável no ecossistema agrícola se eu utilizar técnicas de não mobilização do solo, que, portanto, não perturbando o solo, mantém o micélio intacto. E, portanto, esta é a ideia base do nosso projeto, que é percebermos como é que o micélio intacto, já presente no solo quando eu planto ou semeio a minha cultura, pode funcionar quer na aquisição de nutrientes, quer no biocontrole de stresses abióticos, primeiro, e agora estamos a estender o conceito às doenças, portanto, aos stresses bióticos. Simultaneamente, arranjarmos uma ferramenta que nos permitisse tirar partido da diversidade funcional dos milhares de espécies que lá estão. Ou seja, em vez de trabalharmos com inóculos comerciais, que são extremamente caros e pouco eficientes, utilizarmos plantas que nós designamos por developers, porque developers são as plantas que me vão desenvolver o micélio no solo, e plantas que só têm que obter um critério, é serem tolerantes ou stress em relação ao qual eu quero proteger a minha planta. Para entendermos melhor, Mário Carvalho compara o procedimento à reação de uma vacina no corpo humano. Vamos admitir doenças com uma capacidade de infecção muito, muito rápida, em que, quando elas aparecem, o seu tratamento torna-se extremamente problemático. Temos muitos de casos na história da humanidade que resolvemos da forma mais eficaz que o desenvolvimento de vacinas. Ou seja, tornando o organismo capaz de responder à infecção logo nas suas fases iniciais. Isto, não sendo uma vacina, segue a mesma estratégia. Ou seja, aquilo que há de curar a planta já está no solo, pronto para a receber, no momento em que a planta sensível e que eu quero proteger é semeada. Portanto, utilizo uma planta rústica, tolerante ao problema, para me fazer desenvolver o micélio no solo, e o micélio fica lá pronto. E, portanto, quando eu semeio a minha planta, ela, a radícula, assim que nasce da semente, liga-se ao micélio e passa imediatamente a beneficiar da proteção. Portanto, antecipo o remédio em relação ao aparecimento, neste caso, da doença, porque a doença, quando, repare, se estamos a falar, então, por exemplo, doenças de solo. A doença de solo, se for um fungo, também está no solo sob a forma de um esporo, que demora tempo a germinar. O meu protetor, que é a micorriza, já foi desenvolvido e já está sob a forma de micélio. Portanto, infeta a raiz da planta muito mais rápido que o fungo, e quando o fungo pretende germinar, já a raiz está protegida e, portanto, o impacto é muito menor. Esta solução tem agora uma estratégia para deixar o laboratório e entrar em pleno nos terrenos. Precisamos de muito conhecimento para gerir este sistema. O que esta solução tem de atrativo é, por um lado, não custa dinheiro, porque nós utilizamos aquilo que já existe no solo, apenas o desenvolvemos antes da sementeira da cultura. E dessa forma podemos alargar o cultivo de plantas importantes para o homem para solos mais marginais, que até agora eram considerados inadequados para o cultivo dessas espécies por todos estes problemas, ou por alguns deles, e desta forma podemos alargar a área cultivada ou potencialmente cultivada no mundo, certamente em Portugal, por causa da dimensão dos oleoácidos que temos, e ao mesmo tempo dentro daquilo que se pretende hoje em dia, que é uma agricultura que reduz ao máximo a incorporação de fatores, não só por questões económicas, mas também por questões ambientais. Quisemos saber, o solo português é bom para a agricultura? Portugal tem um clima mediterrâneo, que tem características próprias, algumas delas desfavoráveis à agricultura, mas outras também favoráveis. Em segundo lugar, Portugal tem um problema de ter atualmente os solos muito degradados, mas isso é consequência também da forma como temos praticado a agricultura. Portugal tinha mais do que condições para, entre importações e exportações, não era para ser autossuficiente em todos os produtos agrícolas, mas entre importações e exportações ter uma balança agrícola ou alimentar positiva. E neste atualmente tem uma balança negativa em cerca de 3 mil milhões de euros, o que é uma vergonha. Naturalmente, o problema da agricultura portuguesa passa por várias deficiências estruturais, em que eu diria de forma muito resumida, é o acesso ao conhecimento, o acesso à água, o acesso à terra e o acesso aos mercados. São os quatro pontos base que era preciso remediar na agricultura portuguesa, mas o principal de todos, aquele que atravessa todos os sistemas, é o acesso ao conhecimento. Portugal tem uma grande deficiência na produção de conhecimento aplicado. As universidades são confrontadas com a necessidade de publicar e a investigação que dá mais publicação não é uma investigação aplicada. É uma investigação que tem que sair do campo, porque investigar no campo demora muitos anos para se conseguir resultados. E, portanto, todo o sistema de produção de conhecimento nas universidades é, por força das políticas públicas, empurrada para se afastar dos problemas reais da nossa agricultura. O Ministério da Agricultura tem as suas unidades de investigação concentradas em Lisboa, onde naturalmente não estão os problemas agrícolas. Portanto, temos um déficit tremendo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós podíamos multiplicar e muito a produtividade da maior parte dos sistemas agrícolas portugueses e dessa forma torná-los perfeitamente sustentados e capazes de gerar uma balança comercial positiva em vez de ser a atual balança negativa. Quem também não é tão otimista em relação ao nosso clima é José Nunes. Junta-se também agora a esta discussão o professor da Escola Agrária de Elvas. É uma outra opinião de alguém que estuda estes fenómenos. Portugal tem dias longos e mais quente, tem uma temperatura mais elevada nos períodos em que não há água e exatamente o inverso nos dias curtos. O que, segundo José Nunes, não impede que se mudem as estratégias e se use a diferença a nosso favor. Nós hoje em dia devemos pensar na agricultura como forma de utilizar aquilo que o nosso país tem de bom e diferenciador. Nós não temos capacidade competitiva para algumas culturas que são muito importantes, nomeadamente para a produção de cereais, só em casos pontuais é que temos potencialidade para essas culturas, mas somos o país da Europa que tem maior número de horas de sol, temos um clima que conhecemos que durante o mês mais frio do ano tem uma temperatura média a rondar os 8 graus e, portanto, nós temos potencialidade para produzir um conjunto de culturas que o norte da Europa dificilmente consegue produzir, ou pelo menos não consegue produzir quando nós conseguimos, em termos temporais, e aí poderemos ser competitivos. Portanto, a agricultura deverá evoluir no sentido de se diversificar e especializar naquilo que nós somos diferentes dos outros países. Devemos procurar produzir as culturas que nós temos potencial para as produzir numa época diferente dos países principais consumidores, são os países que estão mais a norte da Europa. E para isso aproveitar as nossas condições climatéricas. Nós temos um clima péssimo para a agricultura, porque temos dias longos e mais temperatura quando não temos água, e temos água quando os dias são mais curtos e as temperaturas são mais baixas. Portanto, típico do clima mediterrâneo, e quanto a isso não podemos fazer nada. Podemos remediar em parte através do regadio, então se fazem fortes investimentos em regadio e, portanto, estamos a aumentar as nossas áreas de regadio e podemos nos especializar, de facto, em algumas culturas que possamos introduzir na Europa em épocas em que os outros países não conseguem produzir, com um valor acrescentado muito mais elevado, e isso pode nos tornar competitivos. Já no caso dos cereais, já no caso de outro tipo de culturas, eu tenho mais dúvidas. Se há zonas particulares em que nós podemos, de facto, produzir e com produtividades interessantes e que podemos ser competitivos. Na maioria dos casos teremos muita dificuldade em competir com outros países que são grandes produtores, tecnologicamente muito evoluídos e que têm aqui um clima que os ajuda a produzir esse tipo de culturas. Mas então, por que não tem Portugal uma tradição tão forte na agricultura? O professor culpa algumas políticas. Nós tivemos um político durante 48 anos que dirigiu o país, bem ou mal não é isso que está em causa, mas que era um político que apostava fortemente na agricultura e que o país se tornasse autossustentável. Porque a partir dos seus princípios, o país devia ser autossustentável. Surge daí coisas como a célebre campanha do trigo, coisas do género, que de facto vieram provar não só que o país não tinha capacidade de produzir, ser autossuficiente nesse tipo de produtos, que não tem, veio acrescentar uma degradação enorme aos solos e veio levar a situações, sobretudo no Alentejo, complicadas em termos ecológicos, em termos ambientais. Portanto, isso foi um dos motivos pelos quais nós fomos um país agrícola, ou seja, nós tínhamos uma elevadíssima proporção da população na agricultura. Nós tínhamos 10, 12% de população na agricultura há 30 anos atrás. Claro que isso tem vindo a decrescer, temos nos aproximado da média europeia, que anda nos 2, 2,5%, e isso será o normal. Eu quando digo que o nosso clima é péssimo, de facto eu estou a comparar com os climas do centro europeu, que são climas continentais, em que chove sobretudo durante o verão e em que, portanto, tem um potencial em termos de produção, sobretudo, voltamos aos cereais, muito superior ao nosso. Nós só conseguimos atingir aqueles níveis de produtividade com regadio. Só que o regadio tem custos associados de infraestruturas, de energia, da própria água. Enquanto esses países, digamos, conseguem produzir sem ter esses custos associados na maioria dos casos. Portanto, nós produzimos quantidades muito semelhantes em regadio ao que eles produzem, só com um custo muito mais elevado. A aposta deverá ser em culturas mediterrânicas. Olivais, vinhas, hortícolas e frutícolas de regadio são as sugestões de competitividade. Mas é preciso uma mãozinha da tecnologia e, por isso, aí estão os investigadores. Só se consegue evoluir na agricultura se houver investigação aplicada e se houver desenvolvimento. Nós fazemos em Portugal alguma investigação dita fundamental, mais de ponta, que tem o seu valor, que tem o seu interesse e que leva a produtos inovadores e importantes. Mas podemos também fazer uma investigação aplicada, dirigida aos agricultores, que esses resultados chegam ao agricultor rapidamente, feita frequentemente próximo dos agricultores e não nos grandes centros, não nas grandes universidades, pode ser uma mais-valia muito importante. Experimentação de novas cultivares, experimentação de outras épocas de sementeira, de outras técnicas, de tudo e mais alguma coisa. É aí que os politécnicos desempenham um papel muito importante, porque o ensino que nós ministramos nos politécnicos não é, nem nunca será, de melhor qualidade. Isso é uma ilusão completa. Ao ensino que é ministrado no Instituto Superior de Agronomia, na Universidade de Évora, na Universidade de Trás-os-Montes. Estas universidades são muito mais antigas, têm muito mais know-how, têm muito mais equipamento, têm um corpo docente com uma formação geralmente superior e, portanto, ministram o ensino, pelo menos do ponto de vista teórico, de mais qualidade. Então, porquê é que se justifica haver politécnicos e cursos agrícolas nos politécnicos? Dada a proximidade aos agricultores. Nós podemos ter pequenos laboratórios de apoio direto aos agricultores, podemos fazer experimentação juntamente com os agricultores e há fundos, quer portugueses, quer comunitários, especificamente para esses consórcios entre instituições de ensino superior e agricultores, fundos que são mais fáceis de aceder do que os fundos para a ciência propriamente ditos, da Fundação da Ciência e Tecnologia, e é aí que os politécnicos devem movimentar. Não devem tentar competir com instituições centenárias e perfeitamente instaladas no mercado, devem também eles, pela diferenciação, conseguir consolidar o seu espaço de mercado em termos de ensino e em termos de investigação. Podem fazer coisas complementares, não têm que ser coisas que vão competir entre si. Não há necessidade disso. Em vez de competir, José Nunes sugere a cooperação. Fruto disso, o Instituto Politécnico de Porto Alegre está a criar uma rede temática entre agricultores. O objetivo é abrir canais de informação e conhecimento entre agentes produtores e consumidores. O projeto da Rede de Informação é um projeto que é liderado pela Confederação Nacional de Jovens Agricultores. É um projeto interessante exatamente por isso. Porquê? Porque parte, a iniciativa parte não de uma instituição de ensino superior, mas parte de uma associação de agricultores e logo de jovens agricultores. Esses agricultores, esses jovens agricultores, conseguiram definir claramente que havia determinados pontos em que eles tinham lacunas de informação. E então ligaram-se a um conjunto de politécnicos e universidades, e dentro desses politécnicos e universidades, com investigadores daí, dois, três por instituição, pediram-lhes claramente que fizessem um conjunto de artigos científicos, mas sobretudo técnicos, artigos de divulgação, ou seja, não são artigos que são dedicados a revistas científicas internacionais, mas são dedicadas a revistas de agricultores, nomeadamente à revista da Confederação Nacional de Jovens Agricultores. Pediram-nos que fizéssemos um conjunto de seminários espalhados pela sua área de atuação, pelo país. Nós em Porto Alegre já fomos a SERP, já fomos a vários sítios, e pediram-nos ainda que escrevêssemos um manual pequeno, de 20 e tal, 30, 40 páginas, de boas práticas num determinado assunto específico, seja mecanização, seja utilização de resíduos orgânicos, que é, por exemplo, aquilo em que eu estou a trabalhar, e produzíssemos documentação de fácil leitura, de fácil acesso, facilmente entendível pelos agricultores e com resultados que os agricultores conseguissem perceber as mais-valias dessa tecnologia. A Confederação Nacional de Jovens Agricultores é um dos parceiros da Escola Agrária de Elvas, que pertence ao Politécnico de Porto Alegre. Neste projeto pretende-se criar meios de informação em áreas estratégicas, como os setores agrícola, florestal ou alimentar. É um projeto que se iniciou em 2011 e vai terminar em 2013. Em 2011 tivemos as primeiras reuniões, digamos que preparatórias, a explicar os objetivos, dividir trabalho, basicamente, e durante este tempo produzimos os artigos técnicos de divulgação e produzimos também esses manuais para os agricultores. Portanto, no fim deste ano, todos esses manuais terão acessíveis aos agricultores e os artigos serão divulgados em termos de revistas da Confederação Nacional de Jovens Agricultores. José Nunes integra a Unidade de Investigação Química e Ambiental. Tem centrado o estudo no aproveitamento de resíduos orgânicos. Eu pessoalmente venho há uma década, mais de uma década, juntamente aqui com a Unidade de Investigação e com a Universidade de Extremadura em Espanha, a estudar a utilização de resíduos de lagartos, de duas fases. Porquê é que nos surgiu esta ideia? Porque os solos, sobretudo do sul de Portugal, são muito pobres em matéria orgânica. A matéria orgânica é um componente fundamental para a produção e para a sustentabilidade dos sistemas de produção. E, por outro lado, tínhamos uma agroindústria que produzia quantidades enormes de resíduos orgânicos. Em Espanha produzem-se 4 milhões de toneladas de matéria seca de bagaços de azeitona. Em Portugal pensa-se que serão cerca de 800 mil toneladas, de matéria seca de bagaços de azeitona. E, portanto, há um resíduo que existia em enormes quantidades. Esse resíduo, se não for valorizado, é poluente. Portanto, repare, por um lado temos falta de matéria orgânica nos nossos solos, por outro lado temos um resíduo orgânico que, se não for utilizado, é poluente. Claro que este resíduo tem utilizações alternativas. Pode ser queimado para combustível, usado como combustível, pode ser levado para fábricas que fazem uma extração de óleo de azeitona ou azeite refinado por processos químicos, pode inclusive ser utilizado na alimentação animal, só que todas estas utilizações alternativas não conseguem utilizar 10% do resíduo que é produzido sequer. E, portanto, há uma quantidade enorme de resíduo. Tentámos conjugar estes dois aspectos, a utilização como resíduo orgânico na agricultura, como fertilizante orgânico. Fizemos vários ensaios, chegámos à conclusão que isto é um resíduo que não se pode utilizar em culturas anuais, por exemplo, em cereais, que é um resíduo muito rico em fenóis e polifenóis, que são inibidores da germinação, e, portanto, quando se aplicava este resíduo, a germinação era praticamente nula. Mas chegámos também à conclusão que em culturas perenes, como o próprio olival, que é um bocadinho simbólico, seria o fechar do ciclo, é um fertilizante com muito interesse, porque ele, sendo aplicado superficialmente, sofre um processo de compostagem natural e não apresenta fitotoxicidade. Não estamos a falar de germinação, estamos a falar de uma cultura perene, tem algum efeito herbicida, o que é bom em termos de olival, aumenta muito o teor de matéria orgânica desses solos, aumenta a produtividade desses olivais e estabiliza a produtividade, evita os problemas de safra e contra-safra, sem danificar ou sem alterar a qualidade do azeite produzido. Voltamos à conversa com Mário Carvalho, do projeto das micorrizas da Universidade de Évora. O investigador confessa que sem as ajudas da política agrícola comum, 94% das empresas deste setor entraria em falência. Uma situação que considera dramática. A razão que está por trás disto tudo é que utilizamos os fatores com uma eficiência pior do que a maior parte da agricultura mundial, ou pelo menos aqueles que fixam o preço dos produtos no mercado mundial. E a agricultura portuguesa, neste aspecto, agravou o seu desempenho desde que entramos na comunidade. Comparado com 1987, que é o ano de entrada, a eficiência com que a agricultura portuguesa utiliza os fatores, neste momento, é 63% daquilo que acontecia em 87. Isto é um desastre. Portanto, quase 30 anos depois, nós estamos pior do ponto de vista de funcionamento económico, o que no caso da agricultura significa também do funcionamento ambiental, do que estávamos há 30 anos atrás. Portanto, e é esta a investigação que nos falta. E é esta a investigação que demora muitos anos a produzir e não dá paper. O passo ideal seria ligar o interesse das universidades e do país. Portanto, não os pôr em confronto. Seria preciso que as universidades que têm competências na área da agricultura fossem avaliadas em função dos problemas que resolviam e não em função dos papers que publicavam. E que fossem financiadas também de acordo, porque resolver estes problemas obriga a uma investigação de médio e longo prazo e as únicas fontes de financiamento que há é de curto prazo. Portanto, mesmo que o investigador queira, mesmo que o docente universitário queira pôr os países do país ou os problemas do país à frente dos seus próprios interesses de carreira, mesmo que ele o queira fazer, não pode. Não pode porque simplesmente não encontra os recursos para fazer a investigação que é necessária fazer. José Nunes, do Politécnico de Porto Alegre, acrescenta mais algumas dicas à visão atual desta agricultura. Os grandes desafios atuais da agricultura são, por um lado, a formação tecnológica, a evolução em termos dos gestores da empresa agrícola. A empresa agrícola tem que deixar de ser gerida como algo que veio do pai, que veio do avô, que nós trabalhamos e que depois no fim vê se sobra dinheiro, se não sobra. A agricultura tem que começar a ser gerida como uma empresa. A agricultura só serve e só existe para dar lucro. E quando nós pensarmos desta forma, que é uma forma um bocadinho agressiva de pôr as coisas, mas de facto é assim que funciona, é quando a agricultura portuguesa vai evoluir. Pois a agricultura portuguesa tem que começar a ter acesso mais facilitado ao crédito. Não tem. Há muitas empresas hoje com grandes dificuldades de tesouraria. Depois impõe-se uma alteração das políticas. As últimas políticas agrícolas, que agora há de ser uma nova, esperamos com uma filosofia diferente, atribuíam financiamento, atribuíam subsídios não à produção, mas à área de produção. Isso desincentivou muito a produção, sobretudo dos agricultores portugueses. E ao desincentivar a produção, desincentivou que o parque de máquinas fosse renovado, quer dizer, houve uma série de aspectos de conjuntura que levaram que a agricultura portuguesa se alterasse e que não se alterasse para ser mais produtiva. Alterou-se para ser uma agricultura mais extensiva, que desse menos preocupações aos agricultores, porque o rendimento principal deixou de vir da agricultura e passou a vir de subsídios. Estes subsídios, ao contrário do que as pessoas pensam, não são pagos só em Portugal. Portugal tem dois países que recebe menos, são pagos em toda a Europa. Só que esses subsídios foram feitos de uma forma para tentar evitar os excedentes de produção que a União Europeia teve durante muitos anos. Há países que não se adaptaram tão bem ao sistema e continuaram a produzir e melhorar a sua agricultura. Nós adaptámos muito bem a esse sistema e a evolução da nossa agricultura deu-se no sentido do extensivo, deu-se no sentido de culturas menos exigentes, que precisassem de menos investimento, também porque as empresas tinham problemas de tesouraria, e desincentivou-se muito a produção. Portanto, a alteração da agricultura também tem que ir por aí. Tem que haver uma evolução tecnológica, uma evolução de conhecimento e tem que haver investimento, de facto, na agricultura. Mário Carvalho sublinha a importância dos pequenos regadios no território. Era outra das reformas do tal acesso à água, que eu falava, porque não é com grandes empreendimentos como o Alqueva que a gente resolve o problema. Precisávamos de pequenas barragens espalhadas no território se queremos fixar a população nessas zonas. Portanto, na produção de carne, diria que também somos certamente competitivos. Ou poderíamos ser. E depois, dependendo da qualidade do solo, por exemplo, temos espaço em Portugal para produzir trigo, podíamos produzir trigo não em todos os solos, mas em alguns solos. Portanto, para além destas grandes atividades que são típicas das zonas mediterrânicas, depois aproveitando os múltiplos microclimas e diferenças de solo que temos no território, poderíamos ter uma multiplicidade de atividades de menor dimensão, mas que sustentavam as populações e ajudavam na balança alimentar do país. Neste ponto que Mário Carvalho acabou de focar, José Nunes ainda acrescenta, fazendo um apelo a políticas diferenciadas na comunidade europeia. Ideias ajustadas a cada situação para um Portugal agrícola que se quer a pensar no futuro. Ciência em Sintonia, uma emissão de rádio promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Do passado, presente e futuro da agricultura em Portugal, passamos para uma figura da economia. É mais um personagem da ciência portuguesa que acreditava apenas numa coisa: só o trabalho constitui a riqueza das nações. Acúrcio das Neves foi um homem que marcou a linha do pensamento económico de Portugal na viragem do século XVIII para o século XIX. Acúrcio das Neves nasceu em dezembro de 1766 em Cavaleiros de Baixo, distrito de Coimbra. Seguiu carreira na magistratura depois de terminado o curso na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1787, com 21 anos. Elogiou ao presidente do Tribunal da Mesa do Desembargo do Paço, Luís de Vasconcelos, foi a primeira obra de Acúrcio das Neves. Aos 29 anos, foi enviado para a Angra do Heroísmo, nos Açores, como juiz de fora, cargo que ocupou durante 4 anos. Continuou na Ilha Terceira como magistrado administrativo e judicial em representação da coroa portuguesa. Durante a estadia açoriana, redigiu uma memória geográfica, política e económica da Ilha Terceira. Lamentavelmente, não se conhece o paradeiro deste trabalho. Foi também autor de uma memória económico-política sobre a livre exportação dos cereais aplicada às ilhas do arquipélago. O regresso ao continente deu-se em 1807, a tempo de assistir à partida da corte para o Brasil, por culpa da primeira vaga de invasões francesas. Passou alguns anos a produzir textos que mais tarde seriam incluídos nas obras patrióticas, uma espécie de exaltação da pátria, tal como o nome indica. Em 1810 foi nomeado juiz desembargador da Relação do Porto por Dom João VI e ocupou o lugar de deputado e secretário da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. Acúrcio das Neves foi ainda deputado da direção da Real Fábrica de Sedas e Obra das Águas Livres e viu a primeira grande obra publicada entre 1810 e 1811, História Geral da Invasão dos Franceses em Portugal e da Restauração do Reino, assim se chamava. Foi integrada em 5 volumes. Reformista, confesso, Acúrcio das Neves defendeu o fortalecimento do aparelho do Estado e a criação de estruturas que permitissem o desenvolvimento da agricultura e da indústria. Foi um grande defensor do uso da máquina a vapor, acreditando que esta podia contribuir para melhorar a estrutura produtiva do país. A luta política e ideológica marcou a obra deste historiador, considerado um pioneiro dos estudos sobre a economia portuguesa e que ficou para sempre associado ao governo absolutista de Dom Miguel. A última obra de Acúrcio das Neves foi publicada em 1830 com o nome Considerações Políticas e Comerciais sobre os Descobrimentos e Possessões dos Portugueses em África e na Ásia. A guerra civil entre liberais e absolutistas obrigou-o a abandonar Lisboa. A capital tinha sido tomada de assalto por um surto de cólera. Instalou-se nas Caldas da Rainha, onde redigiu o boletim do exército de Dom Miguel. Os últimos meses de vida de Acúrcio das Neves foram passados em profunda solidão. Foi obrigado a refugiar-se das perseguições aos discípulos de Dom Miguel em Arganil. Viveu os últimos dias escondido num palheiro. Faleceu em maio de 1834, com 67 anos. De regresso à atualidade, é tempo para perguntar o que andam a fazer os engenheiros portugueses. Recolher e analisar elementos sobre a atividade profissional diária destes profissionais é o que pretende o projeto What Engineers Do. Esta recolha pretende contribuir para ajudar os educadores e formadores das escolas de engenharia a definir as competências que virão a ser necessárias para os futuros engenheiros. Para abordar este assunto, fomos ao encontro de Bill Williams, professor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal. Ele é um dos responsáveis pelo What Engineers Do. O projeto, com a duração de 3 anos, foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A ideia de avançar para uma espécie de radiografia ao trabalho dos engenheiros em Portugal, conta o professor irlandês, teve como ponto de partida 3 livros. Um que saiu no fim dos anos 90, que é este aqui, Os Engenheiros em Portugal. E outro que saiu este ano em setembro, é editado por mim e 2 colegas, um do técnico em Lisboa, outro da University of Western Australia. O que é que eu vou falar tem a ver principalmente com o nosso livro, mas este aqui, da socióloga Maria de Lourdes Rodrigues, também é interessante na globalidade, digamos, da história. Acho que era o trabalho de doutoramento da professora Maria de Lourdes Rodrigues. E esse trabalho teve o apoio da Ordem dos Engenheiros. Conseguiram um inquérito com 10 mil engenheiros a responder e entrevistaram também 141 engenheiros. Portanto, foi um projeto, de facto, que conseguiu reunir bastante informação sobre a atualidade dos engenheiros aqui em Portugal nos anos 90. Só que quando Bill Williams iniciou em 2010 o projeto What Engineers Do, que em português significa literalmente o que os engenheiros fazem, não sabia ele da existência do livro de Maria de Lourdes Rodrigues. A razão é que já não se encontra à venda e, como saiu na língua portuguesa, nunca foi citado assim na literatura da área de estudos de engenharia. Era só mais tarde que eu encontrei o livro e foi bastante interessante porque havia... Bom, o livro tem muita coisa, mas havia certas coisas que ela identificou nos anos 90 que nós agora, em 2012, 2013, identificamos também utilizando outra abordagem e não sabendo realmente do trabalho realizado pela socióloga que depois tornou-se ministro da Educação. No estudo dela, a maioria dos engenheiros que responderam ou que elas entrevistaram disseram que normalmente trabalhavam em equipa. E também ela falou nos engenheiros, o mundo do engenheiro ser um mundo de interação e interdependência dos engenheiros e outras pessoas nas empresas, dos clientes, etc. Portanto, a questão, se calhar, podia ter a ver também com a visão de uma socióloga, não é? Que olha para a engenharia com outros olhos que um engenheiro ou pessoa que trabalha mais nessa área, se calhar, não tem. Este professor, que inicialmente trabalhou na área da química em países tão diferentes como a Irlanda, Inglaterra, Moçambique, Quénia e Eritreia, é hoje o responsável na área da comunicação técnica para a engenharia da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Uma coisa que percebi, notei muito, quando passei depois a entrevistar engenheiros em empresas, muitas vezes diziam: ah, mas hoje em dia é quase que não faço nada de engenharia, o meu trabalho hoje em dia é gestão, ou tenho responsabilidade por este grupo, esta equipe, essas pessoas. Mas a conclusão que depois eu tiro disso é que engenharia é uma coisa muito mais ampla do que eu pensava no início, e muitas pessoas pensam que a engenharia é uma coisa técnica, resolver coisas técnicas, resolver problemas e aplicar lógica e regras da ciência e fazer projetos. Bom, é tudo isso, mas é muito mais. O que é que nós tentámos fazer era ver qual é a componente, qual é a importância da comunicação dentro do trabalho dos engenheiros nas empresas. O que é que eu percebi, olhando para as entrevistas que nós fizemos e também a falar com os nossos colegas na Austrália que fizeram um trabalho semelhante, é que é tudo isso que você disse. Ou seja, é explicar aspectos técnicos para pessoas que vêm de outras áreas. Esta é uma parte. Outra parte é ouvir também, ouvir o cliente, por exemplo, ou seja, porque a comunicação não é só transmitir, é também receber. O projeto What Engineers Do foi conseguido através de 247 inquéritos enviados por e-mail a engenheiros e 22 entrevistas pessoais. Bill Williams explica o que era pretendido nos inquéritos. Nós perguntamos às pessoas, então, o que é que você faz numa semana normal de trabalho? Qual é a percentagem do seu tempo que está em reuniões, que está ao telefone, que está a fazer coisas sozinho com o AutoCAD ou com software, essas coisas todas. Regra geral, era quase 60% interagir com outras pessoas e 40%, mais ou menos, trabalhar individual sozinho com o computador ou resolver problemas, etc. Também os resultados eram bastante semelhantes a aquele que os investigadores na Austrália tinham também encontrado. Assim sendo, a primeira conclusão dos investigadores é esta. Os engenheiros passam mais de metade do tempo do dia de trabalho a interagir, a comunicar com outras pessoas. Quanto às entrevistas pessoais, o investigador irlandês da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro fala da amostra que foi escolhida. A nossa amostra, então, era de empresas com uma pessoa, não é? Até pequenas startups aqui na zona, com 4 ou 5, até nacionais, internacionais, etc. Cada entrevista era mais ou menos uma hora e meia, com 55 perguntas. E utilizámos o mesmo instrumento, ou seja, as mesmas perguntas que eles utilizaram na Austrália. É assim, para permitir fazer uma comparação direta com o contexto lá. Esses engenheiros, quando falavam também de o que é que fariam numa semana normal, o que é que saiu com mais destaque era a questão da coordenação. Ou seja, coordenar pessoas, coordenar informações, sempre para finding workable solutions. Ou seja, resolvendo problemas. Quer isto dizer que os engenheiros passam mais do tempo da semana de trabalho a resolver problemas e a executar atividades de coordenação, em vez de estarem com as mãos na massa nas questões mais técnicas da engenharia? Bom, depende muito do contexto, porque, por exemplo, quando estamos a falar de PME, por exemplo, aqui na zona de Grande Lisboa, na área de construção, então são 3 ou 4 pessoas e são todos formados ou na engenharia ou gestão, etc. É verdade que se for na área de trabalhar na obras, etc., ok, há pessoas que é uma questão mais ou menos de supervisão. Ou seja, definir os targets, os alvos, e faz com que aquilo, de facto, depois dá resultado. Portanto, é coordenar trabalho, é coordenar dados e coordenar pessoas também e convencer pessoas. A recolha de informação sobre a atividade dos engenheiros está quase a chegar ao fim, mas depois há mais. Após este trabalho, Bill Williams tem outros planos. Há quase 3 anos que eu estou a trabalhar com uma equipe de investigadores de várias partes do mundo para conseguir, de facto, este livro. E assim temos capítulos de investigadores em escolas de referência nos Estados Unidos, como Purdue e Washington University, University of Western Australia, na Austrália, University College London, e também um colega de Coimbra. Portanto, são 3 instituições aqui a nível nacional e as outras são escolas de engenharia ou universidades bastante conceituadas ao nível internacional. Há coisas interessantes para tentar descobrir em termos do trabalho de engenheiro aqui em Portugal. Depois, fazendo isso, faria sentido também recolher dados de outras partes do mundo, porque quando eu comecei, e não encontrei, de facto, porque, como eu disse, continuo com essa ideia, que a maior parte das pessoas envolvidas com a engenharia pensam que é pacífico, toda a gente sabe o que é engenharia, portanto não vale a pena recolher dados. E decidimos que um livro podia ser um produto que podia ser interessante e aliciante para este grupo muito global, separado também em termos de disciplina e de interesse. O livro tem 11 capítulos e os contributos vêm de 7 países. Mas será que a publicação poderá contribuir para alterar os conteúdos programáticos das escolas de engenharia? O professor Bill acredita que sim. Eu penso que os nossos dados e os outros que se encontram no nosso livro podiam ser muito úteis nesse sentido. Se houver, digamos, uma perspectiva, uma visão para escolas de engenharia mudar como que elas fazem as coisas. Mas no contexto actual e conjuntura que nós estamos agora, não é? O ensino superior já está numa situação aí de pouco difícil prever como que as coisas serão no futuro. Mas, claro, estou de acordo com aquilo que tinha dito. Curioso neste trabalho foi o facto do professor irlandês, que está em Portugal há mais de 20 anos, ter descoberto durante o estudo What Engineers Do, que os navegadores portugueses da época dos descobrimentos eram autênticos engenheiros, com o domínio das técnicas em diversas áreas da navegação. O navegador tinha que dominar a tecnologia, mas também tinha que lidar com os marinheiros, com os como chama? Embarcadores, o dono do barco, como se chama? Não estou a lembrar a palavra em português. Capitão? Não. O embarcador? Embarcador, embarcador, yeah. E, portanto, e as forças de natureza, que eram extremamente, não é, hostis na altura, claro, e depois o próprio design dos navios, e depois eram, claro, os reis, etc. Era comércio aqui na Europa, comércio na Ásia, etc. Portanto, o engenheiro, digamos, o navegador, que era o heterogeneous engineer, o engenheiro heterogêneo, tinha que lidar com sucesso com todos esses elementos. E durante quase 100 anos, os portugueses eram os únicos que conseguiram fazer, tecer e sobreviver dentro esta rede. Portanto, nós então representamos esses navegadores como engenheiros heterogêneos funcionando numa rede de actores, como está representado no nosso livro, mas para, claro, para os ouvintes no rádio é um pouco difícil imaginar. Mas pronto, é motivo para comprar o livro. Se transportarmos isto para os dias de hoje, os engenheiros também têm de lidar em rede com uma série de atores, salienta Bill Williams. Nós pegamos de num modelo desenvolvido para descrever o sucesso dos portugueses no século XV a lidar com a nova tecnologia da altura, para tentar representar os dados que nós recolhemos sobre os engenheiros hoje em dia. E pronto, a nossa esperança é que este trabalho seja útil e interessante para principalmente para quem está envolvido no ensino de engenharia aqui em Portugal e também para as pessoas que estão a sair do curso, ou seja, quem está a terminar o recém-diplomado na área de engenharia, para tentar representar de uma forma mais fiel o que é o mundo do trabalho onde os engenheiros se encontram, digamos. Resumindo, afinal, o que fazem os engenheiros? A resposta é dada por alguém que se dedicou a este tema durante os últimos anos. Normalmente, perguntar, penso eu, qualquer pessoa, e mesmo a mim também, alguns anos atrás, o que é o trabalho de engenharia, eu diria, bom, é um trabalho altamente técnico. Claro que é. Mas o que eu diria agora é que é um trabalho sociotécnico. Ou seja, quem não domina a parte de lidar com pessoas, de convencer pessoas, de coordenar pessoas, coordenar informações para conseguir que as coisas estão feitas da melhor forma, dentro dos prazos, etc., dificilmente terá sucesso, não é? Porque é muito raro hoje em dia